O Azrael possui apenas aparelhos que têm uso rápido em combate, mas o projétil de fumaça e o anulador. E as habilidades do Batman de quebrar armas e multi-nocaute no chão. O que é uma pena porque ele não possui nenhuma particularidade própria. É apenas uma roupagem, se é que se pode pôr dessa forma, sem voz própria, com uma lista de desafios diferentes e muito mais limitado em modo predador. Também, de forma decepcionante, Azrael não possui trajes alternativos ou um episódio de Arkham com uma história própria, possivelmente por conta da missão secundária dele no jogo principal.